uma sobrevivente em ação. O projeto sem vacilação na missão, papo reto. Uma sobrevivente em ação. O projeto caçadores de esperança na ação. Aqui concreto. Uma sobrevivente em ação. O projeto sem vacilação na missão, papo reto. Uma sobrevivente em ação. O projeto caçadores de esperança na selva de concreto. Assim me expresso em tom de protesto. No beat scratch o verso, o dialeto. Meu som, meu universo. Musicalizo o verbo do abstrato ao concreto. Fui no corpo, fui na alma, ritualístico processo. Sentimentos que se mesclam, emoções que manifestam. Que na mente há em excesso um dom, um privilégio. Gota d'água no deserto, presta de luz porque está cego. Inicia um legado, um chamado, um decreto. Pra todo aquele que sabe ser rapper de verdade é bem mais que ter construo bons versos. Pensamentos, provoco questionamentos. Com frases, lapido mentes, palavras plantam sementes. Destravando horizontes, vou além do que estou vendo. Sem pessimismo, com altruísmo, vivencio o momento. Indutivo, compulsivo, um neurótico argumento. Crio mundos em segundos com sonoros elementos. Tá o louco sonhador em seu delirante intento. A busca ao desejo em mil versos, abre o peito. Microfone e caneta nem sempre esperam o talento. Uma sobrevivente em ação. O projeto sem vacilação na missão, papo reto. Uma sobrevivente em ação. O projeto caçadores de esperança na selva de concreto. Uma sobrevivente em ação. O projeto sem vacilação na missão, papo reto. Uma sobrevivente em ação. O projeto caçadores de esperança na selva de concreto.